1.665 HP. Por incrível que pareça, este é um carro econômico. É o Opala SS4. O novo motor Chevrolet 151S de 4 cilindros. Por fora você já pode ver a sua beleza, seu acabamento. Todo maloqueiro entende o que é carburado. Só bala na fumaça, mas não deixa de gostar. Tem Chevette na favela, sempre visto de crista. Maluco do sedã que chora rico, não pisca. Os Onix de hoje é Maverick pro meu tio. A Belina que cortava no morro, fundiu. Oscar de lata metia um Corcel LDO. Até meu pai já nele roletou. E por falar também no Fusca que ele tinha, abacate era verdinho, igual fitinho do Serafim. O filho dele tinha um Apollo, que não era Apollo 11, nem mesmo passaporte. Andava só de Kombi, ralava de Fiorosa, e falava um dia ter uma testa rosa. O gol do primo dele tinha até corneta dupla, deixava a gente surdo, levanta até defunto. Tipo AB que é turbinado, nunca vi. Um motor que equipa bem as Paraty. Os tio daqui pirando os tempras sem ter fim. As tio vejo é mais de um ninho, sempre assim. O mundo gira e tudo evolui. Carro louco era Chevette, hoje em dia é Santa Cruz. Onix, BMW, Cruze, as 4x4. Moleque fica louco com os carros rebaixados. O mundo gira e tudo evolui. Carro louco era Chevette, hoje em dia é Santa Cruz. Onix, BMW, Cruze, 4x4. Moleque fica louco com os carros rebaixados. O filho da Segunda Guerra é forte como um touro, mas tem nome de besouro. A variante 2 não é Brasília, mas parece. E não rouba quando investe. Antes a veraneira era o terror da bandidagem. O pesadelo hoje é a Blazer 4x4, Mitsuba, Palikende no desarme do golfão. Passou a quarta e já sumiu na multidão. Fumando cigarro black, estilo punk é sensação. Joga a guima na pracinha e que se foda seu pulmão. É bom prestar atenção, só o tempo é salvação. A tecnologia do momento ou não. Na fuga os homens usam totó de lado na traseira. Mas se for caravan, converte esquerda que rateia. Na certa uma perua das antigas trapaceia. E funerária fumaceira. O mundo gira e tudo evolui. Carro louco era Chevette, hoje em dia é Santa Cruz. Onix, BMW, Cruze, as 4x4. Moleque fica louco com os carros rebaixados. O mundo gira e tudo evolui. Carro louco era Chevette, hoje em dia é Santa Cruz. Onix, BMW, Cruze, as 4x4. Moleque fica louco com os carros rebaixados. No beat dessa ideia, minha mente virou arte. Queria um Opala, mas sonhei com um Lowrider. Estilo americano, tipo gringo encantador. Mas aqui na favela minha ideia embaçou. Vários tipos diferentes de carango na quebrada. Golf, Siena, Saveiro rebaixada. Com grave equipado, umas corneta tá de bonde. Tem cheiro de gasosas, Maria fica louca. A noite é agitada, as pati quer curtir. Dinheiro e bebida, elas quer isso aí. Enfim, mas na favela o que vale é a humildade. Pra criança o melhor carro do mundo é Ferrari. Farol brilha na noite, os mano desembaça. E quando os gambestia, vira o Felipe Massa. O terror do morro é a famosa S10. É só escutar sirene que eu aqueço os meus pés. Tiozão tinha Uno com o vulgo rapadura. Logo vendeu o carro porque tava na fissura. O irmão dele tinha um Fusca com a cor de chocolate. Nas antigas destacava de rolé com as biscate. De uns tempos pra cá teve uma grande evolução. Não vou esquecer do Omega que foi uma sensação. Hoje em dia tem crossbox com combate de magnata. Que passa na quebrada e encanta as molecada. Agora adivinha que carro é esse? Uma dúvida que é um carro grande. Agora adivinha por fora. Vidros grandes? Trocaram de carro, fácil. O mundo gira e tudo evolui. Carro louco era Chevette, hoje em dia é Santa Cruz. Onix, BMW, Cruze, as 4x4. Moleque fica louco com os carros rebaixados. O mundo gira e tudo evolui. Carro louco era Chevette, hoje em dia é Santa Cruz. Onix, BMW, Cruze, as 4x4. Moleque fica louco com os carros rebaixados. Caramba, e a pé.